ciscou pra cá e nocaça o seu povo, doutor. Ciscou pra lá, ciscou pra cá e nocaça o seu povo, doutor. Ciscou pra cá e nocaça o seu povo, doutor. Ciscou pra lá, ciscou pra cá e nocaça o seu povo, doutor.